seja o Deus e Pai que já me abençoou em Cristo. Toda bênção espiritual hoje vive em mim, eu existo. Eu sou abençoado, eu sou guardado. O Senhor faz brilhar seu rosto em mim. Eu sou abençoado, eu sou guardado. A tua paz não tem fim.